mas isso é tão normal. Você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor. Conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lá.